Quero saudar o presidente do Legislativo, meu colega vereador Guido Mário, saudo a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra, saudo os demais vereadores, vereadoras, servidores desta casa, ao público que nos prestigia pelas mídias. Inicio a minha fala destacando alguns serviços que estão sendo realizados pela Secretaria Distrital de Padilha em atendimento a este vereador que representa o anseio e as demandas que a comunidade assim espera a realização. Uma delas é o ensaibramento da Estrada do Feixe, né, que está sendo ensaibrada, também o patrulhamento na localidade de Ilha Nova. Também referente à ponte de Padilha Velha, que bom, o colega vereador Regis, também vereador Luiz Felipe e tantos outros solicitam ao Executivo. Nós sabemos porque nós solicitamos, vemos a problemática daquela ponte e pedimos que o Executivo, o mais rápido possível, proceda com a recuperação. Já está sendo encaminhado o orçamento, enfim, né? Se sabe que tem um cronograma já para atendimento, o que nós queremos é o pronto atendimento o mais rápido possível. Também quero comunicar à comunidade de Vila Teresa, né, que em 2014 começamos a fazer um censo para identificarmos a necessidade que se tinha de se ter uma escola infantil também na Vila Teresa, né? Posterior ao mesmo encaminhamento que tínhamos tomado a Padilha, também identificamos a necessidade na Vila Teresa. E quero agradecer ao prefeito municipal, a gente sabe que tudo é feito em cima de pouco recurso, mas quero agradecer ao prefeito municipal por estar encaminhando neste período, então, uma aquisição, né, um prédio para ser instaurada a escola de educação infantil, né, tão necessária para aquela localidade. Quero agradecer também a todos os envolvidos. Também tivemos a reunião da comissão de crise, né, especial de crise, nessa casa legislativa, onde sou presidente, vice-presidente, vereador Adalberto Soares, também o vereador Preto, né, compõe a comissão. Enviamos encaminhamentos ao Executivo, porque queremos dados da questão de microempresas, né? Empresas de pequeno porte que fecharam, aquelas que necessitam de apoio, da questão do desemprego em Itaquara, queremos saber de números, para junto podermos somarmos esforços para dias melhores ali na frente, né? Vejo na postura e na fala da vereadora Mônica e seus encaminhamentos que ela é bem solícita essa questão, preocupada com essa questão. Mas vereadora Mônica, vamos alinhar, né? Sabemos que a Facate é uma grande parceira, a senhora aqui mesmo citou antes, né? Grande parceira, temos lá o mestrado em desenvolvimento regional, importantíssimo para este momento, porque sabemos que grande parte dos trabalhadores aqui de Itaquara trabalham em outros municípios do setor calçadista, enfim, queremos arredondar, queremos trabalhar juntos. Trânsito com veículos motores, então estava correndo perigo, as pessoas tinham que estar na estrada, realmente no meio da estrada, dividindo o trânsito com veículos motores, então estava correndo perigo os pedestres que passavam ali. Então foi feito o serviço de melhoria. Quero agradecer o diretor Balbino e toda a sua equipe pelo atendimento. Também, em nome da Escola Júlio Maurer de Padilha, na pessoa da diretora Melissa, né, e de toda a sua equipe, quero parabenizar a toda a educação pela inovação, né? Por se reinventarem, por conseguirem atender as crianças e nossos alunos que estão em casa, né? A gente sabe que é difícil, é tudo um cronograma que teve que ser criado para esse atendimento, mas parabenizo por todo o esforço. Também hoje apresentei um projeto de lei que foi aprovado por essa casa, que é o Dia do Atendente de Farmácia, né, que será comemorado no dia 30 de setembro. Dia do Atendente de Farmácia é um dia realmente para nós nos solidarizarmos com aqueles que estão ali nos atendendo quando nós estamos mais sensíveis em nossa vida. Senhor Presidente, é mais para falar, mas agradeço a Deus por estar aqui representando a minha comunidade, desejando a todos uma boa semana.